Senador, cordial boa noite, estacionário 6212, com a informação... 4959, com 68 a bordo, 2:30, alterna Salvador para o táxi. Deixa eu manter escuta e aguarde, 4959. Mantenha escuta, 4959. A gente ficou agora rolando, decolou ao 27, chama o controle em 119, no final 8, bom voo. 98, boa noite. Cisa, Avenida Formações, a nossa direita, aprovação de táxi. Autorizado, Itaco. Autorizado, Itaco, muito grato, minha 298. 48, Salvador, boa noite, 2500, ano, perto da São Bruno. 25001 no contato com radar, suba a viação, voo no para o nível 320. Suba no via para o 320, 25001 lá. O Oxané 6224 está com 114 a bola, altura meio de 2 horas, alterna Salvador. Na 6224, segue táxi, chame e pronto, ponto espera da pista 10, que legal no 013. E qual o ponto espera pronto, 2224, posição de ponte espera 10 e pronto. O CNM 24, autorizado. A linha de decolar 10, vento 150 graus, 069. A linha de decolar 06224. Prepare a saída São Bruno, Leda, Doc, no aguarde 4. São Bruno, Leda, Rio, 4959. Gente, após a corrida do aeronave da Avianca, ali mantém pista 1-0. Após a corrida da Avianca, aguarde 4-0, 4959. Claro, posto de estacionamento sideral 9973. 224 ciente. Sideral 9973, autorizado posto de estacionamento no pátio 3, chama para o táxi. Livre, chama táxi 9973. Salvador, boa noite, gol 1-1-3-4, assistência de informação alfa, autorização de tráfego, Marcel. Gol 1-1-3-4, ciência número 2, copia, aguarde. Aguarde. Meu dono setor, o avião 5774, aguarde. 124, decolo aos 31, chame o controle 1, 19, próxima 8. 1198, boa noite, 6224. Controle, Salvador, boa noite. Oceania 6224, decolagem 3700, a saída Conde. Oceania 6224, contato radar, suba para o nível 190, via saída Conde. 190, Conde, 6224. Boa noite, Azical, vira Tufão. O 4, controle para si. Comete outro. Tá em setor de desvios, confirma. Gente, desça e mantenha nível de voo 180. Vai manter 180. Relativo, informa o tráfego 9 horas, 9 milhas com rumo nordeste, mantendo 170, Alfa Tango 72. Do 1, Lida, Bocno, 1198, controle, 5161, transponder. Correto, chama para pushback e acionamento. Então, boa noite, Capital Zero Tufo, Information Alpha, to Lisboa, request clearance. Gajo Tufo, sendo bem, minuto, só copy. Anuar. Azul 4959, decolou as 34, chame o controle 1998. 1998, boa. Ok, então sob vetoração. Foi na proa 065, limitado pelo curso do localizador. Sente 224, 065 pela esquerda, limite alonso. Bono 3, correção, Bono 723, desça para 2000 pés. QNH 10 no 3, reporte localizador, livre LSFA, pistola 0. Ok, descendo para 2000, 10 no 3, estamos lá no DLS. Gol 1723. Vai assistir 180, com 354. Relativo, mantenha 180. O 1934, autorizado 1ACO, decola da 10, perfil da saída Puca, transição Caju, prossegue inicialmente via Fuzulo 17, nível 350. 5172 é o código transponder, controle 19.8, gol 1934, tá no gate 2. Correto, chama para o pushback e acionamento. Passar a próxima. Para o táxi 09973, 2 a bordo, Guarulhos, 4h35. Sideral 9973, segue táxi via parte principal. Engine Alpha, chame o pronto, plano de espera da pista no zero, QNH no zero no 3. Parte principal, Engine Alpha, chama pronto na ponte de espera no zero no 3, 9973. Rua 274, após o Sideral liberar em Itaguara, inicia o pushback no pátio 3, chame para o gato. Após o Sideral, vai iniciar, 274. Porto Belo Zero, por favor, vai ser o copy. Chama o centro na frequência 125, decimal 1. OPN 123, decimal 8. 2123, boa noite. Comando Azul Lander, boa noite. Azul 4959, passando 3000 Bruno 40, Coral no Bravo. Azul 4959, suba via Coral no Bravo para o nível 140. Sobe via Coral no Bravo com 40459. 1723, vetor para final ILS, pistão na 0, curva à esquerda, voe na proa 170, limite ao localizador. Ok, Vetom, vai curvar a esquerda para o 170, alimentado pelo localizador 1723. Please confirm the debit transition, departure frequency 11 and decimal 7, please take into this clock. Clock 5174, and departure number, and de-mobile transition, Delta, India, Lima, Uniform Travel. 33. Passarido 2224, mantém esta proa, e informe se for necessário efetuar o desvio pela direita, ok? Informa o tráfego, posição 3 horas, 7.5 milhas, com rumo nordeste, levando 180 para 5.000, Boeing 737. Passaria 2224 ciente, é, caso haja possibilidade de desvio, deverá efetuar pela esquerda, então, entendido. Firmo. 1723, para interceptar o localizador, vou ir na proa 140. Esquerda 140 para o lado. Chané 6212, tem condições de voar na proa 030? Afirmativo, 6212. Então curva à esquerda na proa 030, vai ultrapassar o curso do localizador, desse mantenha 3 mil pés, que é legal na 013. 130, passando o curso do localizador, 1013, 6212. Azul 5001, passa 210, chama o centro na frequência 125 decima 1, alterne 123 decima 8. Voe Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, graça, 6224. Chané 6212. Desça para 2 mil pés, QNH 1013. Para interceptar o localizador, curva à direita, voe na proa 060. Autorizado LS X-Ray, informe estabilizado. 22 mil pés, 060, vai reportar estabilizado 6210. Azul 5001, no controle. Está estabilizando com o campo à vista, 1723. 1723, complete final e aliança X-Ray, chame a torre 118 decimal 6. 18-6-1723. 1354, nesta proa, autorizado a interceptar o localizador, desça para 2 mil pés, QNH 10-13, enquanto estabilizado. Descendo para 2000, permanece. Azul 274, segue táxi, minha parte principal, chame pronto no ponto de espera da pista 10, que negão 1013. 1013, via pátio, até o ponto de espera da 10 lá, chama pronto azul 274. Bom, então vou dar o gol 723. 1723, que negão 1013, autorizado pouso 10, vento no 50 graus, 06 nós. Pouso livre na 10, 723. Oi, 1134, alguma previsão para a nossa autorização? Valeu, 9 da Azul, que está taxiando agora, levar a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 2, o 1134. Pode vazar na retaguarda, gente, após desvio e duna. Para descida, o Xanem é 224. É, 6224, deixa se manter nível de voo 1950. 1950, 6224. 123 no solo S41, libere a direita, táxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3, Rádio 02 Lima, Angra, me escuta. É, eu só compreendi que é Alfa, Kilo, Pátio 3 e... 02 Lima, mantendo a me escuta, no 723. 2 Lima na sua escuta, 723. É 212, que é legal, no 013, autorizado pouso, pistão no 0. Autorizado pouso, 9062, 10. Federal 9973, pouso, pouso da aeronave da Bianca na curva, autorizado Belém, mantendo no 0. A Jorgina está ali mantendo no 0, 9973. É, 065, formará estabilizando. Desculpa. Siga, Azul 4959. Pro 2040, minha direita da formação. Autorizado, desvia a direita. Siga. 274, mais escuta. Mais escuta, prossiga. Não foi estacionar um pouco mais à frente para poder liberar o pushback da aeronave à retaguarda? Oxi, não tá. Tá com certeza. Gente. Correio 5972 na 06 Romeu. No final de 22, o Pátio 3 agora está escalando do pushback, só que tem uma aeronave seguindo para o Pátio 3, que irá parquear na 02. Se não é o parque alto, eles usarão esse pushback, 5972. É, 5972. Já foi de Duna aqui, senhor. Eu passarei 224 autorizado, voa Duna, desça para 2000 pés, QNH 10, 13. Controle de Duna, ajustado no 0, no 3, para 2.000 pés, conselho 2024. Alfa, repórter, sua Juliette, não se escuta, 62, ou não vê? Ele só dá terminado, chama o controle Aracaju em 120, decimal 3. 1203, a moça senhora, 62, 24. Atualmente. 9973, vento 1.60 graus, 069, atualizado decolagem no 0. Livre decolagem no 09973. Salvador 5974, com um abraço, Guarulhos 320. Luz 5974, aguarde 4. Redução 909. Pode aceitar essa redução, vou 1. Salvo 1, 5974. Redução 5974, pronto? Pronto. Lima 210. Lima 210. Para o sistema, autorizado o pushback no Pátio 3, um para o táxi. 5972, autorizado no Pátio 3, a porta táxi. Federal 9963, veículo aos 45, chama o controle, em 1998. 19-9973, obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador Sideral 9973, muito boa noite, cruza 2.000 pés agora. Sideral 9973, contato radar, suba via saída Salvo 1 para o nível de voo 360. Salvo 1 360 9973, possível direto Leda. Autorizado Leda. Autorizado Leda, 9973. Ackerman, Salvador, boa noite, azul 2534. Passa nível 200, para onde foi cruzado de voo, que está em voo, esquerda, calibração marcada, já retorna na roda. Azul 2534, contato radar, desse mantém nível de voo 050, pois desvio, voo Itap, autorizado a chegada do médio 1. Ok, após desvio voo ISAP ao 050. Autorizado o procedimento, 2250. Estabilizado com a 354. Voo 354, complete final, ILS Acceleration, na torre 18 decimal 6. Vamos frente. Ajudece, Chanel 62 ou 90? Chanel 62 ou 90. Segue via Juliette para o portão 5. Juliette para o 5, 62 ou 90. Torre, voo, ano 354. Passaria 224, sente prevalência. Sim, esposa. Mas a pista livre. SCAL 024, and 11 request pushback and set. Clear pushback and set, approach for taxi, Portugal 024. Clear for pushback and set, for taxi, SCAL 024. 2745247, chegou o controle solar 61, número 9, personal 8, 9, 1. Cabe 8, boa noite. 1354, autorizado pouso no 0, vento 160 graus, 05 mais. O 1934, mantém o ponto de espera. Vai, mano. Passarinho 2224, estabilizou ILS, capoeira 90. Passarinho 2224, complete final ILS, chama a torre 18 decimal 6. Torre 86. Controle Salvador, boa noite, azul 2774. Azul 2774, contato radar, sua via Coral 1 Bravo para nível 180. Via Coral 1 Bravo para 180, 2774. Aguardo corrimentando a minha alternativa. 03 a bordo, 3 horas e 16, autonomia alterna, Guarulhos. Informações, proa 020. Roda desvio, azul 2534, desde que mantenha 4 mil pés, QNH 1093, forme no término do desvio. Só se eu ali no término do desvio, azul 2534. Mais suas 10 bateram a sua escuta, 354. 5974 para a cota. Deixa agora o 5974. Isso aí da poderia confirmar se já possui nosso plano? Sim. Sim, porque a gente já está pronto, aguardando a cópia do plano para poder sair. Passarinho 2224, autorizado pouso 10, vento 160 graus, 5 mais. E pouso capoeira 10, 2224. O 1134, após o cruzeiro, a nave da passarinha Lima Curta, autorizado a Léo até o pista 10. Após o passarinho da Curta, Lima tem 10, 1134. 25964, copia? Copia. Salve do Guarulhos, 340, autorizado, 1134, Tabaté, Declarar no zero, primeira curva à direita, na segunda curva 1, Lida, Mativa. 1198 controle, 5166 no transporte. Aprovado 5976 Barcaril, Guarulhos 340, declarado 10 na primeira direita, salvo 1 Lida Mativa, abertura 10 Tabaté. 198 controle, 5166 no transporte, 5971 da retorcida, na coordenação do 320 do problema de performance. Esse não aguardou nada, chegou para o pushback acionamento 5974. Está no 435 limpo, está pronto, 5974. Este está autorizado, chegou para o táxi. Semana, 5974. Azul 4959, 55 milhas, sudoeste de Salvador, serviço vai dar terminado. Chame o controle LES na frequência 120 décima 1. Cinco, três, quatro, vou ir na Pro 070 para interceptar o sinal do LS, é que se reinforme estabilizado o localizador. Solicito manter essa proa, estamos agora na Pro 90 por mais um minuto para voar então na Proa 070. Relativo, está livre, desça para 2000 pés, que ainda não na 013. 2000 na 013, o azul 2534. 962 após a rolagem do gol, a linha 1-0. Pode rolar 354 antes das 10. 1354. Gente, mantém os da Juliette agora para ingresso. Mantém antes das 10. Autorizar a interceptar, informe estabilizado, livre LS XR. Aqui 2000, informe aí estabilizado no LS XR, azul 234. Engen Alpha, roda passando em 1-0, Calma Larry, que entra na 0 matriz, para 2-0 por fora. Apron 1, India Alpha, holding point 1-0, Kinect 1013, local radio, Cal 024. Afinal, 2-0-2-4, mantém a atitude da Juliette, aguarde para ingresso. O 1-1-3-4, decolou 5-4, chegou o controle em 1-1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, com 1-1-3-4. 4-7-3-8, tá pronto, aguardando a atualização e puxa. Gente, 4-7-3-8, falando em Fortaleza, 3-7-0 inventorizado, via Tuzano 1-9, decolou 1-0, primeira curva esquerda, na saída Momo, transição de Soti. 1-1-9-8, controle, 5-1-7-6 no transponder. Confirmando a saída, é Aron ou Momo? Momo, transição Froti. Momo, Froti. Gente, curva esquerda, 5176 no transponder, 370 nível. Relativo, Peugeot 19, energia. É Peugeot 19, conforme. Gente, no 06, aguarde para o pushback acionamento. Aguarda na meia dúzia. Pode ser Juliette, 204. Quatro após o Portugal, segue via Juliette para a remota 1-2. Via Juliette tem remota 1-2 após o TAP, 2-2. Dois, autorizado do colégio 2-0, vento no 60 graus, 5 mais. Após a passagem do aeronave da Passaredo, segue via parte principal, chama no voo de espera da pista no zero, que é legal no 013, no final 74. Passaredo, parte principal, chama no voo de espera da pista no 04. 4738, após a passagem do Passaredo, a gente agora inicia o pushback no total 06, chama para o táxi. Passaria da retaguarda, inicia o pushback no 06 para o táxi. 4738. fully ready. We're going to set the clear line up and maintain runway 10. Line up and wait runway 10, let's go 024. Controle, boa noite, ao Rio 5972. Radar suba via saída Salvo 1 para nível 380. Salvo 1 para 360. Para Salvador, azul 2774, para de 5, azul 40 milhas. Quanto gás é possível, cliente, copo 1 em 10, lead 1, salvo 0 de Queen, 0 de Salvo 9. Mesmo, vai na PTC, copo 1 em 10, salvo 0 de Salvo 1. O nosso 46, mantém o ponto de espera. Modifique o nível para 320 autorizado conforme o centro. Estabilizado, azul 2534 a 6 milhas. Azul 2534, complete final LS, chamentor em 18.6. 18.6, uma boa noite, bom trabalho, azul 2534. Boa. Azul 5-9. Contact from the patch 119 at decimal 8. 119 at 8, 19 at scale 024. Sir, 19 at scale 024, bomb passing 1200. Portugal 024, climbing 19 for level 350, bomb departure. Alpha level 350, bomb departure, appreciate direct to the loop when possible. Stand by coordination. Stand by. Passa nível de voo 1970, chame Recife na frequência 126.85, alterne 125.45. 126.85, alterne 125.45, voo ano 34. Portugal 024, saída do controle. É, escala 024. Fly direct to Magno Intersection. Direct to Magno Intersection, escala 024, obrigado. 5974, após o pouso do Embraer na Azul, na curta final, autorizado além, mantém o 10. Firmando 0320 de autonomia, confio pela boa alternativa. Delta 170 e Jet, segue táxi, via taxa principal, chama o próximo no ponto de espera da pista no 0, QNH no 0, no 3, então 4738. 4738, chamada a constatação. No solo ao 03, libera a direita, taxi via Alfa, Juliette, até o portal 03, maneira me escuta. Liberar a direita, Alfa, Juliette, até o portal 3, na sua escuta, o azul 2534. Decolou ao 05, chame o controle 119.8. 098, obrigado, boa noite, viu? Controle de Salvador, boa noite, Rio 5974. Rio 5974, boa noite, contato radar, subavia saída São 1 para o nível 320. Sobe via São 1 para 320, autoriza para de Leda? Autorizado, Leda. Rodo Ledo, Rio 5974. Autorizado, decolagem no 0, vento no 70 graus, 069. Livre decolagem, o 7-4-7-3-8. Controle Salvador, uma boa, tem 3600, desce a 1950, sempre abraço. Lima 00, contato radar, desça para 4000 pés, chegada Bomed 1, Kennedy 03. Da 3600, na Bomed 1, desce para 4000, 1003. Azul 2774, 58 milhas sudeste de Salvador, serviço radar terminado, chando controle Leos em 120 decima 1. 1201, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu sou 4738. 4738, contato radar, suba via saída Momo para o nível 370. Momo para 370. Efetuar um pequeno desvio à direita, 10 graus, para evitar formações. Estou autorizado de desvio à direita, Rio 5974. Livre de desvio, 5974. Portugal 024, passe level 160, contact Recife, frequency 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. 12685, enable 12545, that's Gauss 024198. Voe direto Mótima. Direto Mótima, Rio 5974, obrigado. Salvador, do 4738, poderia vá Cogibo um pouquinho mais à frente? Proxi. Voe Cogibo inicialmente, aguardando a autorização do centro. Evita a formação. Tá, 4738, vou ir direto a Buco. Direto a Buco, 4738, obrigado. Controle Rio 5974, na cidade de Zeus à direita, por 40 linhas. Está livre de desvios, azul, 5974. Negativo, Rio 5974. Circular 74, passa nível de voo 180, chame Recife em 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. Vai chamar agora 251, terna 238, Rio 5974, boa noite. Boa. Salvador, azul 2713, informação Bravo, nível 160. 2713, contato radar, 65 milhas nordeste de Salvador, voo e Bonf. Autorizado a chegada a Bonf, chama a unidade descida. Voa Bonf, autorizado Bonf, chamarei unidade descida aqui, 2713. Voo 4738. Vai passar nível 190, chame Recife em 12685, alterna 125, decimal 45. Dirigindo PAN 4738, chame Recife em 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Recife agora 2685, 24, 2545, obrigado, boa noite. Tá. 3600, desça para 2000 pés, autorizado final, IAS X-Ray, reporte localizador. Desce para 2103, reportará localizador até 3600. Recepção localizadora, visual com aeroporto TAN 3600. 3600, complete final ILS, chama a torre, 1 no 8 decimal 6. 2.62, 18.62 e a torre. obrigado, uma boa noite. Torre Salvador, muito boa noite.